ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. 11 horas e 23 minutos é o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas com a sua participação pelo 991248325 ou 99204-2222. Você pode participar do programa para concorrer, inclusive, a ingressos aí para a 11ª Noite Mineira que acontece hoje à noite aqui em Guaranésia. Daqui a pouquinho no programa a gente vai conversar com o Otávio Petretti, o Vinícius Madeira e o Elivelton Marino, justamente falando sobre essa 11ª Noite Mineira. Dançante, vamos conversar hoje também com os organizadores do segundo ciclo sinistro nas Corredeiras de Igaraí. Esse pessoal vai estar aqui contando pra gente como é este evento. E ainda tem a participação da cantora afinadíssima, canta muitíssimo bem, a Ana Lúcia, lá de Guaxupé. Para começar o programa 409 do programa Expresso, tem o Marcos Quiregian, o Beto Cruvinel e a Valdirene Batziotto. Vamos falar do comércio. É claro que a rádio é aqui em Guaranésia, mas fala para mais de 50 municípios em toda a região. Então a gente vai abordar um pouco o município de Guaranésia, mas serão dicas importantes que são válidas para todos os municípios aqui dessa região onde a Pássaro da Ilha FM, as ondas da Pássaro da Ilha FM atingem. Vamos começar pela minha amiga Valdirene, que já é sócia do programa, inclusive já detém a carteirinha do programa, né, Valdirene? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, eu que agradeço essa oportunidade, que você está sempre me socorrendo aí, né, nas divulgações, e sou muito grata por isso, por essa parceria. Mas é importantíssimo essa divulgação aqui, com né? Com certeza. Pro comércio de Guaranésia de forma geral. Sim. Beto Cruvinel também já está por aqui, tudo bem, Beto? Seja bem-vindo. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar recebendo você aqui pela primeira vez, né, Beto? Prazer é meu poder estar com vocês. Marcos, seja bem-vindo também ao Expresso, bom dia. Obrigado, Antônio Cláudio, ouvintes também, é um prazer contribuir com todos vocês, pessoal do comércio, indústria, serviço, a gente vai poder discutir vários temas aí que vai ajudar no desenvolvimento de todos. Com certeza. Vou começar aqui pela Valdirene, fazendo uma pergunta para a Valdirene. Até ontem a Valdirene participou aqui do programa falando sobre essa semana de alimentação fora do lar, né? Que a gente vai ter aqui em Guaranésia, né, Valdirene? É isso aí, Antônio Cláudio. A semana da alimentação fora do lar é criada pelo Sebrae já há algum tempo, né? Então, o Sebrae tira um dia para estar em cada cidade trabalhando, né, nesse projeto. Portanto, e aqui em Guaranésia, o dia escolhido foi 23 de maio. 23 de maio. Abertura às 8 horas da manhã, encerramento às 19 horas. Tem vagas ainda? O pessoal pode se inscrever? Tem vagas ainda, tem. O pessoal pode entrar em contato comigo, né? Porque como é 3 módulos, né? Então tem, a pessoa escolhe um sobre o outro módulo. Então tem a palestra, que inicia às 8 da manhã, das 8 às 9. Aí das 13, das 9 às 13... inicia um módulo que é uma oficina, 4 horas de duração, aí tem um intervalo, aí às 15 começa outra e vai até às 19. Então, com temas diferentes. Lembrando que quem participar de um tema da oficina não pode participar do outro. Ou, em termos, poder pode, mas eu explico pessoalmente a pessoa que tem interesse. Tá. Todos são obrigados a participar da palestra ou não? Não, não, não. Não. Não. O empresário, ele pode ir participar da palestra, mas ele vai mandar o gerente dele do açougue participar da oficina, que por exemplo, a oficina que vai ser o assunto da tarde, que é só na parte de higiene. Então eu vou mandar o meu chefe que trabalha no açougue, que ele tá ali o tempo todo nesse manuseio, que ele vai estar, tá, né, tá, aprendendo e tendo mais conhecimento na área. Qual que é o público-alvo dessa palestra e das oficinas, Rogério? São proprietários, né, que seria, né, açougue, padaria, todos na área de alimentação, açougue, padaria, lanchonete, bares, restaurante, distribuidoras de bebida, sacolão de verduras, então seria o dono e um gerente. Para se inscrever? Entre em contato com a Valdirene ou com a Emily na Associação Comercial. Qual que é o telefone da mesma, Valdirene? É o 3555-2071. Só ligar lá. Só ligar lá. Se a pessoa não puder ir até a Associação Comercial, estou à disposição. Eu vou até o local fazer a inscrição. É caro demais participar? Doutor Cláudio. Olha, o preço é favorável, o pessoal tem que aproveitar muito. Pela primeira vez eu tô trabalhando com um preço desse, um produto do Sebrae. Tá, e qual que é o preço? É R$15 por pessoa. É, vale muito a pena. Então, a palestra, duas pessoas, vai eu e meu sócio, R$30. Então, é de graça, é um preço excelente para ter muito conhecimento. Muito bem, então o pessoal pode se inscrever durante essa semana, sim, que dá tempo, né? Dá tempo. Já que tem poucas vagas, né? Porque é um número limitado. É um número limitado, eu preciso de 30 pessoas para palestra, então tem que correr. Eu não posso colocar um número muito grande. Né? Essa tem limites mesmo. E a oficina é 20 pessoas. Então não é difícil, porque pelo ramo que nós temos na cidade grande e na área de alimentação, quantidade de bares, lanchonetes, pizzarias, então o pessoal corre, porque senão vai gente, e é uma vez por ano, então não adianta falar depois que quero, queria, é porque depois só em maio do ano que vem, se Deus quiser. E a promoção Dia das Mães, como é que tá? Tá aí, né? Dia 17 tem sorteio. E aquela coisa, lembrar o pessoal e você que não pegou seu cupom ainda, peça, porque às vezes na correria do dia a dia o caixa acaba passando a mercadoria aí e não dá o cupomzinho. Peça o cupom da campanha da Associação Comercial. Devido à crise, a gente teve um número menor de comerciantes participando, de empresas participando? Pelo contrário. Esse ano eu tive mais participantes do comércio do que o ano passado. Graças a Deus foi. Até achou que fosse ter uma dificuldade, mas o número desse ano foi a mais. Explique para mim agora o que consiste essa parceria com esses dois senhores que estão aqui, o Beto e com o Marcos. Aí agora, né, trazendo mais uma novidade, né, Associação Comercial sempre pensando no comerciante, na indústria, no prestador de serviço e como assim, tem que inovar, tem que estar sempre buscando algo melhor, porque devido à crise, não podemos deixar a crise nos levar, temos que buscar a solução. E o pessoal questiona, porque eu quero uma palestra de atendimento, eu quero um curso de vendas, eu tô com um funcionário novo, eu preciso treinar ele. Aí buscamos lá, Beto e Marquinhos, né? Mas eles sempre foram parceiros da sigla. Sim. Agora é algo mais oficial, vai ser algo mais permanente? Isso, agora o projeto um projeto, uma com mais frequência, ter um segmento do trabalho, começar um trabalho e levar segmento à frente. Tá. Não apenas uma palestra, como ele vai logo falar, e parar por aí. Nós pretendemos trabalhar, né, na palestra, que já vai ter em breve aí, esse mês, né, temos palestra também, entendeu? E já deixar com algo. Com o Beto ou com o Marcos? Com ou os dois. Com os dois. Opa, vamos englobar aí uma palestra bacana e eu sei que o nosso comércio está precisando, estão pedindo, entendeu? E como se diz, gente, vamos pensar e atender com carinho aí, né, seus clientes, porque eu acho que não é só a crise que afasta o cliente do comércio, não. É o atendimento também. É. E aquela coisa, né, a gente tá no comércio o dia todo, então a gente só observa. Tem hora que não pode falar, você só observa. Eu acho que a Valdirene, antes o Paulinho, agora o Lizinho, já vieram no programa algumas vezes, há, sei lá, 4, 5 anos vocês já vêm ao programa e sempre a gente toca no assunto do atendimento, né? De reclamações que a gente tem no atendimento, principalmente aqui de Guaranésia, mas eu acho que é de uma forma geral. É geral, né? É geral. Todo lugar. Mas aqui em Guaranésia, o pessoal, como a rádio daqui, o pessoal reclama mais do nosso comércio. E eu gostaria de saber com o Beto agora, se. Por que isso, Beto? Por que isso acontece? É algo cultural? É a questão do ser humano mesmo de sempre estar reclamando? O que é, Beto? Bem, Antônio e Cláudio ouvintes, uma das coisas a que eu atribuo esse problema é exatamente a falta de vocação das pessoas para fazerem o que estão fazendo. Muitas vezes a pessoa não gosta de contato com o público, mas vai para o atendimento. E aí, obviamente, que isso se torna catastrófico. O fato da pessoa não gostar de público, mas atender público, é ruim? É. Mas a gente pode ajudar a melhorar o nível de preparação dessas pessoas. Aí vem o outro problema. Muitas vezes o empresário não quer investir ou o próprio funcionário não enxerga a necessidade do investimento na própria capacitação. Então é mais ou menos assim. Se a empresa paga, eu vou. Se não paga, eu não vou. O funcionário se esquece que o investimento da capacitação é dele, porque se ele mudar de emprego, ele leva o conhecimento com ele, né? Então, esses fatores, claro que tem outros aí que a gente pode estar comentando no decorrer da nossa fala, mas, em princípio, esse ponto da vocação das pessoas é talvez o fator mais decisivo. O contratante contrata um funcionário de valor menor para ficar mais barato, mas ele não pega uma pessoa qualificada. Então, às vezes, ele investindo um pouquinho mais em uma pessoa de maior capacitação, de melhor qualidade, ele consegue ter retorno maior. Só que infelizmente ele às vezes não enxerga isso. Num momento como esse que a gente vive de crise, essa situação se agrava ainda mais, porque às vezes o empresário ele acaba deixando de investir nessa questão do atendimento justamente para economizar? Sim, existe sim essa problemática, né? Que é uma dificuldade, obviamente, que o dinheiro fica mais curto e com isso o empresário fica mais seletivo. Mas a gente gosta de alertar o seguinte: quanto mais ele se retrair, menos ele será visto e lembrado pelo mercado. Então, se ele faz investimento, se ele está presente, se a equipe dele se mostra capaz e competente, com certeza ele se destaca dos demais, né? Então, nós enxergamos que, com toda a dificuldade que o mercado, no momento recessivo, traz, ele precisa priorizar a visibilidade da empresa dele. E a qualidade no atendimento, com certeza, faz diferença a médio e longo prazo. E a gente tem hoje também um consumidor mais exigente, né, Beto? Com certeza. Essa questão da facilidade das mídias sociais, acesso à internet, a gente brinca que até em caixa de fósforo hoje você acessa a internet. Então a pessoa, quando chega no estabelecimento, ela já pesquisou, já viu o preço, viu qualidade, ela, enfim, ela tem todos os parâmetros. E se a gente bobear realmente, não fizer um trabalho de qualidade no atendimento, esse cliente sai da loja e vai comprar via internet de um concorrente que está em lugar e até mesmo desconhecido da gente, mas com produto de qualidade, com rápida entrega, com preço muito módico, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Mas aí como é que o empresário trabalha essa questão com o funcionário dele? É ele que tem que enxergar, ele que tem que fazer uma boa contratação. O primeiro passo, né, é exatamente se preparar, ou pelo menos ter quem o assessore na contratação, porque se contratar errado, depois para corrigir é mais difícil, ou às vezes nem se consegue corrigir. Então esse é um primeiro passo. O segundo é o empresário contratar certo, investir na capacitação dessa pessoa, e o próprio contratado também trabalhar sua autopreparação para que ele possa realmente fazer um trabalho bacana. Só de forma rápida e ilustrativa, por exemplo, se você entrar numa loja que vende um determinado equipamento, você pergunta para o vendedor para que serve determinado botão do equipamento e ele não sabe te responder. Ou seja, a pessoa está completamente despreparada para aquilo que está fazendo. Então, obviamente, isso vai ter reflexo na quantidade de produtos vendidos durante o mês. Se o botão elementar quase liga, desliga, o funcionário não sabe explicar para a gente, então... Fica complicado, né? Complicadíssimo. O bom atendimento, que seria, Beto? O bom atendimento é quando você consegue fazer com que a pessoa... Porque todos nós, quando entramos no estabelecimento, nós vamos buscar a satisfação de uma necessidade, certo? Sim. Não importa qual o estabelecimento que eu entrei, eu fui buscar a satisfação de uma necessidade. Então, a gente considera bom atendimento, ou atendimento de qualidade, aquele em que a pessoa foi buscar buscar um produto, vai sair levando de forma satisfeita e também, se possível, com alguma coisa agregada. Aí sim você comprovou que o atendimento foi bom, porque a pessoa foi buscar uma caneta e levou mais outros produtos. Se ela foi buscar uma caneta e saiu só levando a caneta, a gente entende que o vendedor não vendeu, você comprou. Tá. Porque eu fui buscar aquilo e saí levando somente aquilo, né? Agora eu posso buscar uma caneta, sair com a caneta, mas sair satisfeito pela forma como eu fui tratado, que é isso aí que é a nossa busca quando a gente fala em qualidade no atendimento, de passar dicas e dar... criar situações para que as pessoas que vão ser treinadas possam vivenciar isso na prática e saber como se comportar depois nos casos em que dali para diante forem aparecendo. É em cima disso que vai ser essa parceria de vocês com a Sigma, essa qualidade no atendimento? Nesse primeiro momento a gente faz uma palestra sobre qualidade no atendimento e também a parte de vendas, que é tratada pelo Marcos, né, que é especialista no segmento de vendas. E a gente quer fazer nesse primeiro trabalho um alerta para a população, para os empresários, funcionários e, obviamente, também, por que não, para o próprio consumidor. Porque muitas das coisas que a gente fala servem para o consumidor enquanto consumidor de uma loja, mas serve para a gente enquanto atendentes, que também somos consumidores em outros lugares. Né? Então a gente passa muitas dicas que a gente entende que vão realmente poder ser úteis e fazer a diferença. Então, mas como é que vai ser esse trabalho? Vai ser todo ele baseado em palestras? Não. A gente vai fazer palestras e também, claro, existe a proposta de realizar treinamentos propriamente dito. Por quê? Porque se a gente fica só na teoria da palestra, a gente não consegue fazer com que as pessoas assimilem na prática esses conteúdos, concorda? Então, existem os cursos, né? A gente faz o treinamento propriamente dito, que é onde você vai lá e literalmente... põe a mão na massa, e aí você vai sentir como é que a coisa de fato acontece. E aí seria um trabalho individual mais para o futuro, de repente vai reunir os comerciantes no local, ou então ir até o local, até a empresa? Em princípio, até por questão de economia e custos, sim, a ideia seria fazer um curso formatado para um ambiente só, para várias empresas e pessoas participarem, quando nesse rateio o custo cai. Porque para fazer, existe a possibilidade de trabalho individualizado por empresa? Existe, e é possível. Porém, o custo se torna um pouco maior, por quê? Porque você vai bancar o custo de um evento todo com a empresa sozinha bancando. Quando você está colocando o seu funcionário num curso em sala de aula com mais outras pessoas, é rateio e com certeza fica bem mais em conta. A qualidade em ambos os casos é comprovadamente garantida, né? A questão fica talvez presa num pouco mais da tranquilidade que a gente vai ter para trabalhar numa empresa isolada, porque você trata só de casos dela, e quando você está num grupo é mais um pouco mais genérico, mas o resultado nos dois casos com certeza é garantido. Você que já conhece o comércio guaranesiano há bastante tempo. Sim. O que acontece com o nosso consumidor guaranesiano, que muitas vezes deixa de comprar em Guaranésia e vai para Guaxupé fazer as compras lá, Beto? Existem alguns fatores, né, Antônio Cláudio, que a gente enxerga o seguinte. Por exemplo, a questão que eles alegam de opção. As lojas de Guaxupé são um pouco maiores, então oferecem mais opções, preços melhores e tal. Mas a gente já está trabalhando, pesquisando nisso aí, e a gente já enxergou que realmente na prática não é exatamente desse jeito. Então, eu particularmente entendo que talvez possa ser um pouquinho mais pelo lado do status de falar comprei em Guaxupé, do que assumir, comprei em Guaranésia. O produto é o mesmo, o preço é o mesmo, as condições de pagamento, às vezes até um pouco melhores, porque você é uma pessoa conhecida dentro da própria cidade, você tem relações que extrapolam sua a relação comercial, né? Uma relação de amizade, de conhecimento, às vezes até de parentesco. Isso, claro, é favorável. E muitas vezes as pessoas se sujeitam a determinadas regras em outros municípios, não só Guaxupé, mas em outros municípios, em detrimento da tranquilidade que teriam de estar comprando no próprio comércio da cidade de Guaranésia, inclusive fortalecendo esse comércio, ajudando a manter os empregos que existem e talvez a gerar novos empregos. A gente tem que enxergar o seguinte: toda vez que alguém daqui sai para comprar em outro lugar, ela está desprestigiando a cidade, a parte tributária que vem a favor da cidade, o comércio da cidade, e está gerando benefícios para o lugar onde ela foi comprar. Isso também passa um pouquinho pela falta de união do nosso comércio? Mesmo que a gente tenha agora uma sigla mais atuante, ainda existe essa falta de união? Lembrando que a concorrência sempre ela deve ser bem-vinda? Sim. Vamos colocar dois pontos importantes dentro dessa questão que você está colocando. Um ponto importante é a concorrência existe. Sim, mas concorrente não é inimigo. E esse talvez seja um dos pontos que as pessoas ainda não entenderam. Poxa, mas o fulano é meu concorrente. Tá, mas ele não é seu inimigo. Qual o problema de todos os comerciantes se unirem com a Sigua, fazer um trabalho para manter o cliente aqui, se possível trazer clientes de fora, e depois aqui internamente, cada um brigar para pegar esse cliente? Agora eles começam a brigar antes do cliente ter vindo, antes de segurar o cliente daqui que está saindo. E isso aí acaba que na briga entre eles, o cliente vai buscar outras opções, e quem perde com isso é o município. Qualidade no atendimento a clientes, né? A palestra que o Beto Cruvinel, aqui em Guaranésia, já veio com ela alguma vez, Beto? Eu acho que sim, mas já faz algum, né, tempo, bastante, né, tempo já, eu diria alguns anos até. E o Marcos, a palestra, é possível ser feliz no trabalho? É possível, Marcos? Sim, é possível. Com esse mundo de tanta infelicidade, você acha que é possível ser feliz no trabalho? Então, até ontem a gente estava discutindo uma... Eu também sou. Você vê que é possível, né? É possível. Dois exemplos aqui. Tem uma pesquisa, inclusive, que foi feita por um professor de Harvard, lá nos Estados Unidos, que identificou o seguinte: nos últimos 50 anos, desde 1960, na verdade, a gente tem um crescimento no índice de depressão que aumentou 10 vezes. Então as pessoas estão muito depressivas, né? E não só no trabalho, isso também fora do trabalho. E é interessante que essa pesquisa identificou que a média da pessoa que entrava em depressão há 50 anos atrás era de 30 anos. Hoje caiu para 14 anos e meio. Pouco, né? Então é um dado muito preocupante, né? Quando a gente adentra para as organizações, puxando um pouquinho o que o Beto falou, a gente está vivendo, na verdade, uma crise de liderança, né? Os empresários hoje, independente do porte, independente do segmento, eles não sabem muito bem para onde ir. Isso causa uma depressão interna nos colaboradores, que, como o Beto bem frisou, você coloca pessoas ali dentro que não tem nada a ver com as crenças, com os valores, né? E também você não faz nada para trabalhar esses colaboradores que já estão ali com você já talvez há anos, né? Você não conhece a fundo da onde que ele veio, o que que ele acredita, quem é a família dele. E as pessoas estão tão focadas em buscar resultado, né? E resultado, na verdade, a gente foi educado desde pequeno para alcançar o sucesso, né? É. A realização profissional, para que depois a felicidade venha. Felicidade com um carro novo, com um carro, com uma casa nova, né? E o que que acontece? Quando você conquista o carro dos seus sonhos, você usa ele 10 dias, daqui a pouco você já enjoa desse carro. E aí você quer um carro novo. E a cada meta que você alcança, você afasta, você meio que empurra a felicidade para o lado. E aí passa 30 anos, 50 anos, uma vida toda, e você olha para trás, você conquistou bens, mas morreu infeliz. E isso se repete dentro das organizações, né? Porque hoje as recompensas que os empresários, por exemplo, trabalham dentro das empresas, infelizmente são recompensas somente financeiras, né? Se você vender, bater a meta lá, você vai ganhar. E tem essa imposição nos funcionários, tem que bater a meta, né? É, exatamente. Essa cobrança, tem essa pressão, né? Então, assim, a questão, se a gente for analisar a causa, uma das causas principais é a crise nessa liderança. O líder hoje, ele não dá atenção devida às pessoas, e somente ele vê a visão do colaborador como um funcionário. Então, mas isso a gente está falando das grandes redes, das grandes lojas, ou serve também para as pequenas lojas que tem ali um, dois funcionários apenas? Sim, sim, são todas as organizações de qualquer segmento, de qualquer porte. Tanto é que um dos reflexos é o atendimento, né? Porque se a pessoa não está feliz consigo mesma, como que ela vai vender felicidade no atendimento, no trabalho? É impossível, né? Então, essa palestra, ela chama atenção para isso, que antes do sucesso, a gente tem que trabalhar a felicidade. E se você está feliz com você mesmo, e para isso tem toda uma questão de, né, autoanálise, uma reflexão, analisar o que você quer da sua vida, para que você está fazendo aquilo, encontrar o seu propósito mesmo, a sua paixão, né? Eu te faço uma pergunta, quantas pessoas você conhece que estão totalmente infelizes com aquilo que elas estão trabalhando, não, mas estão ganhando dinheiro? E elas vão postergando, talvez, não, um dia eu vou fazer aquilo que eu amo. E ela morre... Ele vai empurrando... Ela morre sem fazer aquilo que ela ama. É. Então, se ela não ama o que ela faz, como é que ela vai vender amor no trabalho que ela está praticando, né? Como ela vai transferir isso para uma venda? Porque hoje vendas não é mais sobre números, né? É sobre pessoas. Quando você recebe lá um cliente, que o Beto disse, e eu reforço, né? O fluxo de cliente hoje tem caído, né? Se a gente for, por exemplo, nas lojas em Guaxupé, nas lojas em Campinas, que eu venho de lá, morei 20 anos em Campinas, sou de Guaxupé, mas morei em Campinas, a gente vê que o fluxo está diminuindo. Então a pessoa, para que ela vai sair de casa para ser mal atendida, maltratada numa loja, sendo que ela pode comprar meio que friamente pela internet. Né? Então, se as pessoas não fazem o que ela ama, dificilmente ela vai transmitir isso na venda. Então, para inverter essa questão de comprar a internet, vai muito do calor humano, né? Sim, é, e isso. As pessoas, nós procuramos isso, né? É, sim. Nós procuramos. E é interessante, são dois conceitos diferentes. O atendimento é quando você facilita a vida do cliente. Por exemplo, você vai num banco, você chega lá, você vê três caixas, tem três checkouts lá, vamos dizer assim. Mas só tem uma pessoa atendendo, então vai ter fila. É. Então você está sendo mal atendido. E para piorar, quando você chega para ser atendido por esse caixa, você ainda é maltratado. Ela não olha na tua cara, ela não te dá um bom dia, ela te olha com, né, com a cara feia. Então você tem os dois, né? O mau atendimento com o maltratamento. Isso é um caos, né? Isso é perda de cliente. Isso é possível mudar com treinamento, Marcos? Ó, o treinamento hoje, ele é uma das ferramentas, né, que faz com que você, primeiro, mude a maneira de pensar das pessoas, né? É claro que o treinamento, ele tem que ser muito bem desenhado. Infelizmente, a maior parte das empresas que trabalham com treinamento, elas não têm esse cuidado para desenhar o pré-treinamento e nem o pós. Então, eles focam só no dia do evento. Porque se você tem uma transferência de conhecimento e o conhecimento que foi passado ali no treinamento não for colocado no dia a dia do trabalho, esse conhecimento, ele vira sucata. Concorda? É. Ele é jogado fora. Então, empresas, infelizmente, vêm gastando milhões e milhões com treinamentos que não geram resultado. Esse trabalho que a gente está propondo aqui para a Sigua, né, em parceria com o Beto, a gente vai usar essa metodologia, que inclusive é uma metodologia internacional, que cuida tanto do pré-evento, no dia do treinamento e no pós-evento. A gente vai acompanhar também as empresas para ver se elas estão transferindo esse conhecimento no dia a dia. Porque não adianta nada eu ir lá, por exemplo, frequentar um curso chega uma semana depois e continua fazendo da mesma forma, não resolve. Continuar cometendo os mesmos erros, né? Exatamente. Vamos fazer um intervalo em comercial e daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo aqui com o Marcos, com o Beto e com a Valdirene, falando sobre o comércio aí de uma forma geral. Agora 11:47, bom dia. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Onze e 51 é o programa Expresso aqui na Pássaro da NFM. A gente vai até as 14 horas com a sua participação aí pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Você pode mandar uma mensagem pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, colocando o seu nome completo e dizendo o nome de um dos parceiros aqui do programa, porque no final desta edição, da edição número 409 do Expresso, você vai concorrer a um ingresso pra Noite Mineira, a 11ª Noite Mineira, que acontece hoje aqui em Guaranésia. Eu tô conversando com o Marcos Quirigian, com o Beto Cruvinel e com a Valdirene Batziotto. A gente tá falando sobre o comércio, como a gente dizia aqui em off, né? O assunto é vasto, a gente ficaria, eu acho que aqui a tarde inteira falando sobre isso, né? E não conseguiríamos explorar todos os pontos. Mas, Marcos, um dos assuntos que eu queria levantar com você agora é uma questão que eu li algum tempo atrás, não me lembro em qual revista foi, na época da revista ainda, então já faz bastante tempo, que havia um grande problema do funcionário em não aceitar as ordens do patrão, né? A ter um mau relacionamento com o patrão. Ele até gostava do emprego dele, mas o problema maior seria o patrão. Não concordava com as atitudes do patrão, achava que talvez as opiniões dele fossem muito melhores que as opiniões do patrão em relação à empresa. Isso mudou? Continua da mesma forma? Como é que você vê isso? Não, pelo contrário, está cada vez mais preocupante essa situação, né? Ela existe ainda. Existe sim. É uma pesquisa que foi lançada há um tempinho já atrás, há uns anos, há 6 anos atrás, que identificou que 85% das pessoas saem do trabalho, saem do emprego por conta do chefe. Mas na verdade aquele chefe que a gente vê ainda como estereótipo, né? É aquele dono de negócio que se acha o autoritário, né? Se acha o dono do pedaço. O dono da verdade. E que as pessoas estão ali simplesmente para fazer aquilo que tem que ser feito. E não é mais assim, né? Hoje o mundo vem mudando. Então as pessoas, elas querem encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ninguém só quer trabalhar para ganhar dinheiro, né? Por mais que o dinheiro é importante. Mas principalmente as pessoas querem respeito, né? Dos seus líderes. Elas querem participar do negócio. E ninguém melhor do que os funcionários para dar essa consultoria gratuita, né? Porque eles estão ali dentro, eles estão vendo o que está acontecendo de errado e certo, porque o proprietário, ele não vai ficar na loja, principalmente a pequena e a média empresa, né? Não vai ter ali o patrão ali 24 horas no comando ali. Então, ele sabe quais são os problemas. E a maneira como o chefe vem lidando com os colaboradores é o que mais tem afastado essas pessoas do trabalho. Então, a maneira, né? A forma como ele fala, a forma como ele faz. Por exemplo, a questão se ele fala que vai fazer. Eu já vi donos de empresa prometendo uma coisa e não cumprindo. Fala que vai fazer uma campanha de vendas e aí depois bate aquele recorde de vendas e volta atrás naquilo que ele prometeu. Então, quer dizer, não cumpre a palavra, né? É. Então, o que ele faz? Ele faz com que as pessoas se desmotivam. E aí as pessoas abandonam a empresa. E aí ele está descontente, o dono está descontente, sobra sempre para o cliente. Essa falta de motivação, então, seria mais a questão da valorização do patrão, ali, do empresário, do que propriamente até o próprio salário? Sim, com certeza. Hoje tem outras pesquisas também que dizem que as pessoas não estão simplesmente trabalhando pelo dinheiro. Elas querem fazer parte do negócio, elas querem crescer junto com os proprietários. É a mesma coisa que o cliente quando vai buscar um produto, ele não está buscando preço, ao contrário de que muita gente acredita. Se eu vender o mais barato aqui, eu vou rachar de vender. Pelo contrário, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro, desde que levem algo em troca. Qualidade. É. Exatamente. Tem um benefício maior, né? Do que aquele que o produto está oferecendo. E o Beto é especialista nisso. Não, é só acrescentar um dado interessante, porque uma pesquisa realizada entre as 100 maiores empresas do Brasil colocaram de 1 a 10 alguns itens para serem elencados pelos próprios funcionários, quais as prioridades. E por incrível que pareça, o salário é o quarto item dentro de 10. Então, quer dizer, todo mundo tem a imaginação de que o salário é o fator decisivo preponderante em todas as situações, né? E foi colocado como o quarto de 1 a 10. Então a gente vê claramente que nem sempre o salário é todo o ponto decisivo de todas as questões. Antes era assim, né, Beto? Sim. Antigamente era o ganha-pão, né? O cara ia trabalhar para levar o pão, leite das, né, crianças. O leite das crianças. Hoje não, hoje me parece que o funcionário ele busca ali uma realização, não é isso, né? Exatamente isso. A gente tem outros valores, né, que não são meramente financeiros, mas que têm peso decisivo nas vidas das pessoas, concorda? Então, cada um de nós tem seus objetivos, vai buscar suas metas para serem cumpridas, né? E aquilo que o Marquinhos falou, eu tenho uma meta, eu atingi aquilo, teoricamente, passou a me causar desmotivação. Não, o que eu tenho que fazer? É buscar uma nova meta, concorda? Eu falo, Antônio Cláudio, particularmente, a minha vida é como se fosse uma escada. E todo dia eu tenho que subir um degrau. Eu não posso parar. A escada, à medida que eu subo, aparece mais degrau na frente. E eu subo de novo, e mais degrau. E assim vamos indo. Uma outra coisa que eu falo muito para todas as pessoas com quem eu converso. O ditado popular diz que todo dia tem que matar um leão, né? Eu não mato o leão, eu alimento o meu leão para ele correr atrás de mim, eu tenho que correr mais que ele todo dia. Porque se eu matá-lo, a desmotivação vai bater, porque eu não tenho mais incentivo. Então é o contrário, eu o alimento para ele correr atrás de mim e eu conseguir todo dia correr mais que ele. Então qual seria a principal dica aqui pro empresário, para ele valorizar o funcionário dele? Porque você falou da questão dos fatores, o salário está em quarto, qual é o primeiro? É, eu não tenho todos os dados, mas o primeiro, isso eu me lembro bem, até porque é a minha área, sim, né? É a capacitação, exatamente. Capacitação. A capacitação no sentido amplo, não é só capacitação enquanto profissional dentro de uma loja, por exemplo, não. A visão de vida, né? A capacidade da pessoa de ter uma visão mais ampla sobre a vida, entendeu? Então, isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas. É, como forma ilustrativa em relação a isso. A gente volta num ponto que eu já falei e aproveita o gancho agora. Você tem uma pessoa que trabalha no atendimento de uma loja, vai participar de um curso ou de uma palestra e você pede a todos os participantes, por favor, levanta e se apresenta. Ah, eu não faço, não, que eu tenho vergonha. Quer dizer, como é que uma pessoa que atende numa loja tem vergonha de se apresentar na frente de outros 20 pessoas que são da mesma cidade, que conhecem, etc e tal? Então isso causa preocupação pra gente. Então não adianta você pagar um salário alto para essa pessoa, que ela não vai te dar o retorno que precisa. Por outro lado, como ela também não está capacitada para desempenhar o papel que tem que desempenhar, ela também está recebendo um salário baixo, o que, apesar de não ser prioridade, acaba se tornando também desmotivador. Então essas coisas vão se entrelaçando todas elas entre si e resulta no que a gente está tentando mostrar para todo mundo, que é, de uma certa forma e de bem simplista, a falta de qualidade no atendimento. E outra coisa que o Beto está comentando aqui, que é interessante, é, você perguntou qual que é a dica principal, né? É conversar mais, é dialogar com o funcionário. Você já viu? Comunicação. Você conhece alguma empresa onde, por exemplo, o empresário, ele tem lá no seu calendário do mês um tempo para conversar com o funcionário? Se você tiver essa empresa, você me fala, que eu vou lá entrevistar ele, para saber como que é esse bate-papo. Você conhece, Beto? Que coloca lá no seu calendário assim, segunda-feira de manhã. O Beto conhece. Segunda-feira de manhã, eu vou parar de comprar, vou parar de vender, vou parar de resolver meus problemas pessoais para ouvir o meu funcionário. Eu tenho uma hora para conversar com ele uma vez por mês. Para saber como é que ele tá, se tá tudo bem, se não tá, se ele tá satisfeito. Esse seria o ideal, então? É o mínimo, é o primeiro passo, né? É o diálogo. As empresas precisam conversar mais, os funcionários precisam conversar mais, porque se eu não sei das tuas dores, você vai guardar, mas uma hora você vai explodir. Muitas empresas fazem as suas reuniões ali, semanais, sei lá, mensais. Mas você já percebeu como é que é feita essa reunião? É, então, mas falta esse contato olho no olho com o funcionário, né? É feita uma reunião, mas geralmente para discutir coisas do trabalho, né? Exato. E não para saber como é que tá na tua casa, né? Não, é isso que falta, né? Que é o famoso feedback, né? Isso, quer dizer, eu vou parar, vou fechar uma sala, vou olhar no teu olho, eu vou desligar meu celular, vou pedir para ninguém me incomodar, ninguém bater na porta, para te escutar. E aí eu quero saber como que tá a sua vida, o seu trabalho, como tá assim. Quer dizer, coloque isso na agenda, mas não aquela correria, né? Não, pessoal, tem que abrir a loja, vamos vender, quer dizer, depois a gente conversa. Fala rapidinho dos teus problemas aí que eu tenho que abrir a loja. Não pode ser assim, né? Marquinhos, deixa eu colocar aqui no teu vocabulário, dicionário, uma palavra nova, então, que eu ouvi esses dias e achei interessante. Desculpa, gente, os ouvintes aí é meio feio, mas eu acho que vale para o caso que nós estamos falando. O empresário reúne os funcionários para dar um feedback. Não é um feedback. É um feedback, né? Boa. Geralmente isso que acontece. Vou usar esse termo, Gilberto. Interessantíssimo. Nunca tinha ouvido aí. Mas é exatamente isso que acontece. Exatamente. E aí, na hora que você dá porrada no teu funcionário, qual o sentimento que você causa nele? Um bom sentimento? Você acredita nisso? Não é. Porque as pessoas querem. A questão da pesquisa lá que você tinha comentado, Beto, um dos primeiros tópicos é o reconhecimento. Quando você reconhece o que as pessoas estão fazendo de bom, e normalmente a gente acusa o lado ruim, né? Por exemplo, se você acerta 99% das vezes e erra apenas 1%, a gente bate no 1% e esquece de valorizar os 99%. O parabéns ali é difícil, né? O funcionário ouvir. Geralmente é alguma reclamação, né? Você entendeu mal, o cara veio aqui e te reclamou. E quando não tem autenticidade, né? Quando não é sincera, você percebe a intenção do empresário, né? Quando ele tá te dando um tapinha nas costas, mas na verdade não é aquilo que ele tá querendo dizer. É o feedback mesmo. E o funcionário percebe, as pessoas não são tolas, né? E aí você finge que tá trabalhando, o funcionário finge que tá fazendo aquilo lá que você pediu, e aí você finge que tá pagando ele, que você manda, e a tua empresa tá indo pro buraco. Porque uma hora ou outra isso vai explodir. É mais ou menos aquilo que o Vampeta falou uma vez, jogador de futebol, né? O diretor finge que paga e a gente finge que joga. Mais ou menos isso, né? Exatamente. E quantos jogadores derrubaram grandes técnicos? É, mais ou menos isso, né? Mas essa parceria, então, gente, a gente já está aqui com o tempo já quase que esgotado. Essa parceria já começa, então. Ela já começa agora nos próximos dias com essas palestras. Efetivamente. No dia 30 agora de maio, 19h30, em local ainda a ser definido pela CIGUA. Estou definido. Né? Nós já vamos ter essa primeira apresentação, onde nós vamos fazer essas duas abordagens. Falar um pouquinho sobre qualidade do atendimento e o Marcos falar sobre a possível felicidade no trabalho, que eu tive a oportunidade, inclusive, de já assistir a esse trabalho dele. Eu acho que show de bola, né? E do nosso lado, em parceria com a CIGUA, fica a expectativa de que nós possamos ter um bom público para que as pessoas presentes possam se beneficiar disso. Detalhe importante, Dona Cláudia, poucas vezes se tem ofertas dessa natureza. Então não existe honorário, não existe pagamento. A única coisa que nós estamos pedindo é um pouquinho de participação, de responsabilidade social de quem for participar, que leve 1 quilo de alimento para que seja doado para alguma entidade que realmente necessite disso. Então nós estamos tentando conciliar um trabalho de treinamento, capacitação, conscientização, valorização do empresário, do comércio, etc. e tal, mas ao mesmo tempo também beneficiando alguma possível entidade que vai receber esse benefício lá na frente. Muito bacana. E a Valdirene, então, tem um compromisso de me avisar sobre essa palestra, né, Valdirene? Sim, na segunda-feira já conversei aqui com o Beto, né, vamos estar já estipulando o local, né, data já tem. Então. A data, dia 30. Dia 30 de maio. Vai ser numa terça-feira às 19h30, certo? Então, e a entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível, ok? Então, eu já tenho a entidade, já que a gente tem uma pessoa que eu já para poder doar, fazer doação, e aqui em Guaranésia, deixando claro, né? Então, que o pessoal participe. Até mesmo aquele que fala, mas eu não tô trabalhando e tal, vão participar, porque a gente tá se preparando pro mercado de trabalho, né? É geral. Não, inclusive você tá convidado também. Claro, opa, estaremos lá. Então, só precisa agora de marcar o horário até pra gente divulgar aqui na programação. A partir de terça-feira, eu já tenho. Segunda-feira eu já quero ver se eu já tenho o local. O Beto vai passar na Associação Comercial na segunda, né, Beto? E nós vamos conversar a respeito do local. Pra finalizar, Marcos, eu anotei aqui que eu dei uma olhadinha no seu Facebook e ouvi lá que você postou lá. O empregado deve encarar sua função como? Empregado, carreira ou missão? Responda pra mim. Como o funcionário deve encarar a sua carreira, meu amigo? Eu vou colocar aqui os três conceitos de forma rápida e aí os ouvintes vão decidir como que eles querem enxergar o trabalho, né? O primeiro ponto de vista é enxergar o trabalho como um emprego. Como que você faz isso? Você vai lá no seu trabalho apenas para satisfazer a tua necessidade, né? Porque você tem que ter renda para pagar seu aluguel, sua água, sua luz, né? E você vê o salário como uma recompensa, né? Do seu esforço. Só que para você o trabalho é um fardo, é um peso. Você não vê a hora de chegar ao final de semana para falar assim, nossa, hoje é sexta-feira e graças a Deus, né? Vou curtir. A pessoa agora que vê o trabalho como uma carreira, ele vê como uma forma de alcançar o sucesso, né? De prosperar, de, aí para isso ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar, mas ele quer o sucesso, ele quer comprar um carro zero, ele quer comprar o carro importado, a casa, a mansão, ele quer o status. Agora tem a visão da missão. As pessoas que enxergam o trabalho como uma missão, elas veem o trabalho como um presente, como uma dádiva, como um privilégio, né? O trabalho para elas não é um meio, é um fim, onde elas podem pegar os seus talentos, seus pontos fortes e trabalhar isso cada vez mais em prol das pessoas, para ajudar as pessoas. E, coincidentemente ou não, né, se você enxerga o trabalho como uma missão, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque o seu impacto vai ser muito maior e você vai encontrar um propósito de vida. Você não vai trabalhar por trabalhar, então você vai ser muito mais feliz. Então eu faço a pergunta para vocês: como que você gostaria de enxergar o seu trabalho a partir de agora? Como um simples emprego, um fardo, ou simplesmente para ganhar dinheiro, como uma carreira, ou como uma missão para transformar a vida das pessoas? E aí, comprovadamente, você vê as pessoas que são bem sucedidas hoje, se você analisar, né? Por exemplo, a gente pode falar aí de um Abílio Diniz, a gente pode comentar aí sobre o Steve Jobs. São pessoas que não entraram no trabalho simplesmente para ganhar dinheiro, mas sim para transformar a vida das pessoas. E coincidência ou não, eles são um dos maiores bilionários, né, do mundo. Então, e deixaram legados, né? O Steve Jobs, no caso, já faleceu, mas o Abílio Diniz também está vivo e tem deixado seu legado. Muitas pessoas querem ser Antônio Emílio de Moraes, exatamente. Por exemplo, né? Então são essas reflexões que a gente vai discutir no dia da palestra. Vou continuar então a minha missão aqui no programa até as 14 horas e agradeço demais aí a presença de vocês. E o Valdirene, muito obrigado. Tem alguma coisa a mais? Não, lembrando o pessoal aí sobre a promoção do Dia das Mães, né? Que ainda tá tempo ainda até o dia 17, né? Tem lá o cheque de R$2.000, o cheque de 1.000, outro cheque de 1.000, 7 vale compras de R$300. Peça seu cupom, preencha corretamente, Antônio Cláudio. Todos os campos, senão, né? Não é válido, certo? Às 20 horas, dia 17, na quadra da Coab. Valeu, Valdirene. Muito obrigado, Beto. Obrigado a você. Obrigado, Marcos. Obrigado, até mais. Valeu, Antônio Cláudio. Valeu, comercial. Já estamos já falando sobre a 11ª noite mineira que acontece hoje aqui em Guaranésia. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa